Íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar e tudo para sentir, sempre à espera de um sinal, de uma resposta, da intimidade de uma esperança. No meio da noite, ele produz sem se apropriar. Ele age sem esperar nada. Depois da obra terminada, não se liga a ela, e porque não se liga a ela, ela perdurará. No meio da noite, estamos chegados ao planeta da intimidade. Thank you.

Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine. Quand tes yeux se posent sur moi. Si la solitude te pèse, quand tu viens à passer par là, et qu'un ami t'a oublié, tu peux toujours compter sur moi. A letter wrong that I did. A little land and run around. Je ne peux plus dire je t'aime. sans donner ma langue à couper. Trop de serpents sous les caresses, trop d'amour à couteau tiré. Si dur que soit la solitude, elle te ramène à ton destin. La loi du grand amour est rude pour qui s'est trompé de chemin. Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sommes plus les mêmes. Toi et moi. Pourquoi l'amour vient et s'en va? Si la solitude te pèse, quand le destin te mène ici, et qu'un ami t'a oublié, tu peux toujours compter sur moi. Et qu'un ami vienne à manquer, tu peux toujours compter sur moi. Sort of way, floating through my life in a somnambulistic decay. Hey, hey, hey, hey. Love, love, where did it go? Gone to the land of satin and snow. Long gone like that look on my face when I'm lost in my box of feathers and lace. I was a drifter, a dreamer, a daydream believer. When to everybody I was lying, my heart was softly crying. Sleepwalker, dream talker in a shady world of disbelieving. Love seemed always too believing. Sleepwalker, dream talker, comatose to walk the ceiling, numb and never feeling. Life, life, where did it go? Gone to the land where the cold winds blow. Numb, numb, dumb as can be. Someone made a zombie and the zombie was me. I was a drifter, a dreamer, a delusion believer. When emotion I was thieving, my heart was softly grieving. Sleepwalker, dream talker in the shady world of disbelieving. Love seemed always too believing. Sleepwalker, dream talker, comatose to walk the ceiling, numb and never feeling. Tears run down my paralyzed face, my head of confusion, of snowflakes and maze. Lost on a sea of jelly and glue, with my heart lit illusions. What am I gonna do now? In the shady world of disbelieving. Love seemed always too believing. Sleepwalker, dream toker, comatose to walk the ceiling, numb and never feeling. Doesn't the city look so pretty in the late night lazy sort of way? Floating through my life in a somnambulistic decay. Hey, hey, hey, hey, in a somnambulistic decay. Hey, hey, hey, hey, in a somnambulistic decay. Traço azul riscando o futuro incandescente, a verdade que para serem conhecidos os artistas têm de passar por um pequeno purgatório mitológico, é preciso que possamos associá-los maquinalmente a um objeto, a uma escola, a uma moda, a uma época de que são, pelo menos assim dizem, os precursores, os fundadores, as testemunhas ou os símbolos. Numa palavra, é preciso que se possa classificá-los sem grande custo, submetê-los a um nome comum, como uma espécie, ao seu género.